Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. E como sempre, procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão, né, que me dá muito orgulho ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Como eu sempre falo, se ouvir música boa já é algo maravilhoso, quando a gente pode compartilhar, então, isso é muito bom. Então, para isso, eu convido você, nessa próxima hora, a ficarmos juntos, ouvindo a boa música popular brasileira. Algumas delas, eu tenho certeza, que te trarão lembranças boas, outras talvez nem tanto, mas passados, histórias, fatos, motivos passados, valem a pena ser lembrados. E que recordar é viver, né? E eu sempre digo isso também, mas sem tristeza, sem a lamentação que a gente às vezes faz quando lembra de coisas boas que passaram e hoje não ficou para trás. Mas sem essa tristeza, sem essa lamentação, porque isso não faz bem. No nosso programa de hoje, teremos, além do repertório já conhecido de todos, né, o repertório tradicional que a gente busca trazer, temos o resultado e mais uma edição do Escolha a Sua Música. No programa passado, não. O programa passado foi o especial do mês, mas no anterior a ele, deixamos três músicas para você escolher. Você já escolheu, já mandou e-mail para a gente com a sua resposta. Está aqui já o resultado hoje. E hoje também deixaremos para a semana que vem mais três músicas. Também, tenho certeza, difíceis de serem escolhidas, aquela que você quer ouvir na íntegra no programa da semana seguinte. Então, para você mandar o seu voto do Escolha Sua Música, para você fazer sugestões, comentários, críticas, pedidos musicais, mandar a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, para tudo isso, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. E lembrando que, se você quiser, também pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta anexar seu arquivinho gravado, né, com seu pedido no seu e-mail. batepapomusical1@gmail.com. Jamartine Babo e Francisco Matoso. Vamos ouvir, na interpretação bonita do Francisco Alves, a valsa Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda. Valsa, né, estilo que praticamente extinto hoje. Já não se faz mais valsas como antigamente, belíssimas valsas como essa. Vamos conferir? Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. Teu vestido de baile lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. A orquestra tocou umas valsas dolentes, tomei-te aos braços, fomos dançando, ambos silentes. E os pares que rodeavam entre nós diziam coisas, trocavam juras a meia voz. Violinos enchiam o ar de emoções e

ouvimos do Fagner e do Abel Silva, na interpretação do Fagner, Sangue e Pudins. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você, você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e a gente vai então compartilhar esse seu gosto musical com os nossos ouvintes. Bate-papo musical 1@gmail.com. Réu Confesso compôs Tim Maia e também ele canta pra gente. Relembrando o velho Tim Maia, ele que teve uma participação importante na história musical do Brasil, deixou sua marca naquela geração, não só a marca pela qualidade enquanto artista, enquanto cantor, compositor, mas aquela marca que ele deixava de furão, né? Quantas vezes estava o público no teatro esperando um show seu e ele não aparecia para fazer o show, né? Então esse era o Tim Maia. Vamos lembrar então a voz pulsante, bonita do Tim Maia, Réu Confesso. Ouvimos com o Tim Maia dele, Réu Confesso. Garganta Profunda, um dos belíssimos grupos vocais que apareceram na década de 80, vai cantar pra gente O Pato. A composição é do Jaime Silva e Neuza Teixeira. E essa canção teve a sua gravação original pelo João Gilberto no álbum, se não me falha a memória, Chega de Saudade, um álbum que deu origem, inclusive, né, ao movimento Bossa Nova. Mas aqui, com a belíssima arranjo e interpretação do Garganta Profunda. Vamos ouvir? O pato quim, vinha cantando alegremente, quim, quim, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, no samba, no samba, no samba. E o ganso quim, quim, quim, quim, gostou da dupla e fez também quim, quim, olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bom. Muito bom, muito bem. Parará na beira da lagoa. Foram ensaiar para começar. Tirico, tico, tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato. Jogo de cena com o ganso era amado. Mas eu gostei no final, quando caíram na água. Cantando alegremente, quim, quim, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, no samba, no samba, no samba. E o ganso quim, quim, quim, quim, quim, gostou da dupla e fez também quim, quim, olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bom. Muito bom, muito bem. Quarará na beira da Ouvimos com Garganta Profunda, O Pato, composição do Jaime Silva e da Neuza Teixeira. Um samba, né? Um samba tradicional dos anos 70, Luiz Américo cantando dele, Desafio. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Bateu o leiteiro na porta e gritou bom dia. As luzes já se apagaram, só não vejo Maria. Vive ligada no samba, sem dar bola pra vida. Ganhou diploma da escola, foi rainha na avenida. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão.

Escolha a sua música. Disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Então estão aí três canções, três trechinhos de canção, de canções, pra você escolher aquela que você quer ouvir na íntegra no programa seguinte e mandar seu voto pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Música número 1, Elis Regina, Aprendendo a Jogar. Música número 2, Gilberto Gil, Não Chores Mais. E música número 3, Maria Bethânia, Explode Coração. No programa passado, então, deixamos três trechinhos também de músicas para você escolher. Você já escolheu, mandou o seu voto pelo bate-papo musical 1@gmail.com. E vamos conhecer agora então a vencedora. Música número 1, 14 Bis, Abri a Porta. Música número 2, Beto Guedes, Paisagem da Janela. E música número 3, Flávio Venturini, Noites com o Sol. E a vencedora foi essa aqui, Beto Guedes, Paisagem da Janela, canção do Lô Borges e do Fernando Brandt. Um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo passarou. bate-papo musical 1@gmail.com, o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, aquela listinha de 14 a 15 músicas para o programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, produzido por você. Você manda pra gente a listinha de 14 a 15 músicas e vamos dividir o seu gosto musical, compartilhar seu gosto musical com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Também você pode fazer seu pedido musical. Se preferir, pode fazê-lo de viva voz. Bastando para isso, mandar um arquivinho gravado anexo ao seu e-mail. Bate-papo musical 1@gmail.com. Ederaldo Gentil compôs O Ouro e a Madeira, belíssima letra que eu acho, e os originais do samba vão mostrar isso pra gente agora. Apenas o orvalho. Não queria ser o dia só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, o mar, madeira fica por cima. Ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém um atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento. Muito menos ser concerto, apenas a canção. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos do Ederaldo Gentil com os originais do samba, O Ouro e a Madeira. Originais do samba, que é aquele grupo, aquela banda, grupo de samba, que participava o Mussum. Na sequência, Maria Rita canta pra gente. Agora só falta você, composição de Luiz Sérgio e Rita Lee. Levava vista.

partida. Ouvimos com MPB4 do Cleito e do Cledir, Vira Virou. Agora Toquinho vai cantar pra gente, relembrar um seu grande sucesso da década de 70, Voos da Vida. A composição é do Toquinho. Foi só muito amor. Amor demais, foi tanta paixão que o meu coração amou, nem soube mais, inventei a dor. Ouvimos com o Toquinho a composição dele, Voos da Vida. Chegando agora à reta final do nosso encontro dessa semana, como eu sempre falo, né? Vamos fechar o nosso programa com Chave de Ouro, ouvindo com o Francis Raime, composição do Francis Raime e do Vinícius de Moraes, A Dor a Mais. Foi só muito amor, muito amor demais. Foi tanta paixão que o meu coração amou, nem soube mais. inventei a dor. E como ela nos doeu. Ah, que solidão buscar perdão no corpo teu. Dura mais só na paixão com que eu te amei. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua presença comigo até agora, ouvindo o programa, ouvindo esse repertório que procuramos trazer para você, que a gente faz semanalmente, né, com carinho, buscando um repertório, como eu sempre falo, que a gente não ouve normalmente mais por aí, dá essa oportunidade que você possa ouvi-lo aqui. Quero agradecer então a sua presença comigo, quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Também quero convidá-los a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, o seu gosto musical. Quero ainda convidá-los a ouvir a minha coluna Essa Letra, Essa Música, na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, todas as manhãs, 9h30, 9h35 da manhã. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal pra você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Yeah. Bye.